Mas se alguém me encontrar e me encher de amor, você vai ter que aturar, pois o seu tempo passou. Então eu quero saber se você é de ferro. Sei o que você está querendo. Quer me deixar livre, nem vem me amar. Me deixa tão sozinho te esperando. Mas sempre dá um jeito de me controlar. Cê acha que somente um beijo me satisfaz? Se falo como estou, você tá nem aí, tanto faz. Abandonada eu estou. Cheio de amor, você vai ter que aturar, pois o seu tempo passou. Então eu quero saber se você é de ferro. É de ferro. É quando você acordar e saber que me perdeu. Não adianta chorar, desculpa, o erro foi seu. Então eu quero saber se você é de ferro. Quer saber quem destruiu nosso amor? Foi você. Você está querendo, não quer me deixar livre, nem vem me amar. Me deixa tão sozinho te esperando. Mas sempre dá um jeito de me controlar. Cê acha que somente um beijo me satisfaz? Se falo como estou, você tá nem aí, tanto faz. Abandonada eu estou. E me encher de amor, você vai ter que aturar, pois o seu tempo passou. Então eu quero saber se você é de ferro. É de ferro. É quando você acordar e saber que me perdeu. Não adianta chorar, desculpa, o erro foi seu. Então eu quero saber se você é de ferro.